ايوه سو راديو. O sol sair.

aventureira. Tenta atuar teu prato na viola pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre. Thank you. rádio. Rio Sul Rádio. fazer uma proposta. Não dê resposta. Não precisa. Emanar um codinome. Seu telefone. Quando tocar. O que tá feito foi feito. Vamos deixar para trás. Coração mastigado. Quer agora dançar? Vou contar-te um segredo. Antes vem saber. Não me importo se hoje vou matar. Com coisas reais. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans, motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheira cachorro, os humilhados do parque com seus jornais. Carneiro, mesa, trabalho, meu corpo que cai do oitavo andar, e a solidão das pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos e espinhas no rosto, rock, hot dog, plate cool baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais, cumprindo seu duro dever, defendendo seu amor e nossa vida.

enganar as horas e fingir que o nosso tempo acabou. Se a gente se feriu, foi legítima defesa contra tudo que o coração passou.

rádio. Quero ser teu louva-a-Deus no teu poço de águas fundas. Quero um balde d'água. Quero ser o teu amor. Desejo que não desejo. Envelheço sem ter mágoas. Quero frágil e perigoso, mais que um beijo de verdade. Ser querido e mentiroso. Quero ser o que já foi, a costela que doeu. Quero ser teu louva-a-Deus. E ainda assim, ser volúvel na volúpia. Ser até filho da puta. Pra chegar até você. Chegar até você. Faz fazer loucura pelo amor. mostrando meu avesso. Fazer loucuras, meu amor. Te mostro meu direito, mostrando meu avesso. Meu amor, me traz as coisas puras, me faz fazer loucura. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Te mostro meu direito, mostrando meu avesso. rádio. Fazem toda a diferença. Entrou na minha vida sem pedir licença. Virou o meu mundo pro ar. Na primavera te reguei com meu querer. No outono descobri que ainda flores em você. O inverno é quente, faz calor no coração. A nossa história vai durar mais de um verão. Vou me permitir e sorrir.

Hoje você está nas coisas tão mais lindas. Rio Sul Rádio. Agora uma surpresa aí, ó. A lua e eu. A lua e eu. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. Caminhando pela estrada, eu olho em volta e não vejo pegadas, mas não são as suas, eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você, as folhas caem. Como eu, a lua e eu. Quando olho no espelho, vocês vai. Estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está. Você, você, você. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem mortas como é sempre assim. E uma saudade vai nascendo em mim. Eu já nem sei mais por que te amei. Perdi você. Não tente entender. A Soul Music brasileira maravilhosa. A lua e eu. A lua e eu. Viva Cassiano. Viva Cláudia Teles. Rio Sul Rádio 2. Músicas brasileiras de verdade. vai passar e as coisas vão ficar, porque acredito em mim. E o tempo passa a flutuar, e a chance de eu ficar depende só de mim. Começo uma nova história e aviso: não vai ter lugar pra você onde sobra juízo.

da nuvem quinto das novelas de TV. O que há de ser? Não alegrei o final pra ver o meu cabelo que se esquentou. Thank you. Rio Sul Rádio. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão. Fartar de pão, decepar a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação de fecundar o chão. Cada bago do trigo, forja no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garrafa da cana. Oba, lá vem ela, estou de olho.